7, Gol, 95, completa aproximação, torre 118, 95, bom dia. 95, bom dia, Gol, 95. Gol, 804, morreu, autorizado para 2000, livre LS, estamos estabilizados. Estabilizado, Samara. Peguei 5 no 7, reautorizado para 2 mil pés no perfil da bomba. Está para 2 mil pés no perfil da bomba, no perfil da bomba. Bom dia, Gol 97, Alessandro 1240, indica para 160 na ponta. Bom dia, Gol 97 no 5, a senhora de identificação, o décimo tem 3000 com 10116, chegada bom. Descendo para 3000 na ponta no 7 no 5. Confirma no 7.5. Aqui está a autorização de chegada a ponto. Número 4, completa LS, torre 118, decimal 95, bom dia. Número 4, 1895, obrigado, bom dia. 35 no 7, pela bomba autorizada ILS, chama estabilizado no lock. Chegada bomba autorizada ILS, chama estabilizado no 35. estabilizado o local, tá 3597. Ok, completa aproximação, torre 1895, bom dia. 1895, bom dia, 3597. Gol no 715, reautorizado 2000, livre LS, chame estabilizado. Samara estabilizado no 715. No 5 ciente, completa aproximação, torre 118-612, ou, corrigindo, 118-95. Obrigado. 7508 com a Fox 5360 correntina BB. Salvador, boa, bom dia, voo 1897 com a Fox, high-speed para o 1960. Sua identificação, autorizado de chegada, bom, desça para 2000 pés, para o altímetro 1096, informe o localizador, voo 1897. Para 2000, 1.016, informaremos o localizador, entry 190, voo 1897. Guardião 07, bom dia. Você 500 pés, corredor axé, informação com local de pouso, Guardião 07, bom dia. 500 pés, informação com dinheiro, Guardião 07. Bom dia, contato radar, desça para 3.000 pés, está o time 3.096, vigilância, chegada a bom. 3.016, monte 9.